Vamos ganhar então no teu pai. Papai é o Pita Costa, a minha mãe é o Vitor Bahia. Muito boa tarde. Dragão, Capainá, Aruísmo, 24 de Agosto, Builhão, Trenade, Lapa, Carlos Miquelis, Caça da Mosca, Francos, Ramalde, Viso, Sete Vicas, Sona da Hora, Vasco da Gama, Estado no Mar, Pires Plano, Parque Real, Câmara Mocinos, Mocinho Sul, Vitor Capelo, Bracado, Subtorcinos, é o Mate no Porto, é o Mate no Porto! Ora, Trinidade, Liados, São Bento, Sorino do Povo, Sandro Alcones, Câmara Gaia, que é um Deus! É o Mate no Porto! É o Mate... Oh, Maria, fecha o tacho que vai começar a Rádio Casa Viva! É que manda no mundo, quem governa o mundo é o poder económico. O poder político é uma espécie de capa superficial que, no fundo, está aí para cumprir o que ao Fundo Monetário Internacional interessa e ao Banco Mundial. E acho que não temos força. E como efetivamente todo o mundo quer ser rico, e por ele o socialismo não se liga à riqueza, por ele capitalismo alguns se ligam, pois todos intentamos ser ricos. É simples, é muito sencillo. Papai é o Pita Costa, a minha mãe é o Vitor Bahia. Muito boa tarde. Dragão, Capainá, Aruísmo, 24 de Agosto, Guilhom, Trinade, Lapa, Carolina Michelis, Caixa da Música, Francos, Ramalde, Vício, Sete Vicas, Santa da Hora, Vasco da Gama, Estado no Mar, Pires Pano, Parque Real, Câmara Montesinos, Montesinos Sul, Vitor Capelo, Mercado, Sempre Torcidos, é o Mate no Porto, é o Mate no Porto! Ora, Trindade, Liados, São Bento, Sérgio do Povo, Câmara Gaia, ora, cá estamos em mais uma emissão da Rádio Casa Viva. Vamos ficar com o senhor Azir, acho que ele está aqui. Oh, Maria, fecha a tasca, vai começar a Rádio Casa Viva.

when I close my eyes. Darling, I'm so lonely. I know I can't go on unless I have you only. When I wake up, there's a real need for you. Ain't no need to lie. I'll never be right without you. If I done you wrong, dream come true. Thank you. want to know what you do when you go down there. I want to know what you do when you go down there. Tell me, baby, down here ain't no square. I want to know what you see when you look down there. I want to know what you see when you look down there. Tell me, baby, daddy, daddy ain't no square. I want to know what you do when you go down there. Close my eyes, I wake up, there's a real need for you. Ain't no need to lie. I'll never be right without you. If I done you wrong, please, please believe I never meant to. 'Cause darling, I love you. Don't let my dream come true. What you do when you go down there? Tell me, baby, down here in no square. I wanna know what you see when you look down there. I wanna know what you see when you look down there. Tell me, baby, daddy, daddy in no square. Boy, what's it good to really keep you right there? What's it real good, real good, real good? You know you got to really tell me, baby. Tell your daddy. Casa Viva, uma rádio nada amiga. Eu não quero dizer que cada um é conforme nasce. Não vou a esse ponto. Não vou a esse ponto. Mas talvez devêssemos ponderar porque é que algumas pessoas resistem ao comportamento, digamos, ao que chamaríamos o comportamento universal, o modo de comportar-se mais geral. E outras não. Porquê é que algumas pessoas mantêm uma atitude crítica em relação às coisas? Porquê é que algumas pessoas acham que não é pelo facto das coisas serem novas ou modernas que elas são necessariamente boas? E isto não é defender o antigo. É simplesmente considerar que não tenho nenhuma razão para acreditar que no momento em que eu estou a viver, é o momento em que todas as coisas que se estão a fazer, as de agora e as que vão ter efeitos no futuro, são as únicas e as melhores que podiam estar a ser feitas e a ser pensadas, imaginadas e aplicadas. Não tenho qualquer razão para isso. Pelo contrário, tenho muitas razões que me dizem que nós tomamos por um caminho errado. Thank you. Fazer uma política de merda, estes gajos, pai! Eu não sei nada para ser nada política, mas estes devidos ainda passam muito menos! Porque a água é tratada, sai completamente líquida. Diz ela, puta que o pariu, quando o vejo, vamos embora aqui, ele ficou estar aqui no está. Estão a fazer uma política de merda, estes gajos, pai! Política de merda! Agredir-me de todas as maneiras e feitios. Política de merda! Pontapé, taco base de bolo, ou lá o que é. Fazer uma política de merda, estes gajos, pai! Eu não sei nada para ser nada política, mas estes devidos ainda passam muito menos! I'm gonna put you down. Can't stand your running around. Maybe you don't realize I'm even too weak to cry. If you should change your ways, I'd be so glad to stay. Won't you even try? Say that love is blind, that ain't no fancy line. Why the things you do have broken every rule. If you should change your ways, I'd be so glad to stay. Won't you even try? Seven times, and you better believe it, 'cause I ain't lying. Seven times. people say they love me, but I get no mail. Won't even come to see me, and it ain't no tale. You never know how much I long to hit the trail. But I gotta be good because I'm still in jail. Serving time. Serving time. Serving time. And you better believe it because I ain't lying. Serving time. Serving time. Serving time. And you better believe it. Because I will if I can. Se ficas em casa és um grande totó. Foda-se. Rádio Casa Viva. Se ficares em casa és um grande cocó. Um ganda. Rádio Casa Viva. Calma, calma. Por favor, volta para o teu emprego. Se não tiveres emprego, és um ser humano desprezível. Sou, trabalhar, trabalhar, dai-me a caixinha à hora, dai mais uma, dai mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho. You win, I'm in love with you, well, all right. Okay, you win. What you want me to do? I'll do anything you say. I say it just gotta be that way. Well, all right, okay, you win. What you win for? Well, all right, okay, you win. Baby, one thing more. If I'm gonna be your man, pretty baby, let me hold your hand. Now the first thing in the morning, you gotta wake me with a kiss. You gotta make up for all that loving I say you have made me miss. Well, all right, okay, you win. What you waiting for? Well, all right, okay, you win. Baby, one thing more. If I'm gonna be your man, pretty baby, let me hold your hand. Well, all right, well, okay, well, you win. I said, yeah, all right. Well, all right, well, okay, well, you win. I said, you win. Thank you. soul is dying. All because I've been lying. Yes, I'll admit I've been lying to the one I love. I am hurt, but not beyond needing. I am lonely, but not beyond pleading. About to bust. No one can blame you for the road you choose. For God in heaven knows, I understand now that I've been a fool. It's so bad to be all alone and not to have no one. That's why I ask you, because I love you. No matter what, please forgive me. A expulsão dele do Partido Popular, se ele levar adiante este projeto? Isto, em princípio, é que o Paulo Portas é um burro, autenticamente. É um jornalista. O que é que diz isso? Que o Paulo Portas é um burro. É um burro. to have her man's love all her own. The only thing that hurts is when your lover flirts. Then you find that you're all alone. Whoa, my Mary Ann, my Mary Ann. Keep calling your name, it's your fault. You're the one to blame. I really, really love you, baby. I really, really love you, baby. All night, I just suffer so. I got no heart, I won't live much more. Ain't been right since you shut that door. I really, really love you, baby. I really, really love you, baby. I'm just sick and tired of you lying to me. I really, really love you, baby. You're so doggone wrong that I wanna be free. I really, really love you, baby. If you really love me, then do as I said. I really, really love you, baby. Run around the corner, then stop and drop dead. I really, really love you, baby. Continuamos com o programa do Sr. Azir, mas passem pela Casa Viva hoje, a partir das 5, 6 horas, temos o Festival Mar, Ilustração e Cartoon, temos concertos, temos show de Setúbal, Fala Viste do Porto, os Absent Circles também aqui do Porto, e os Orquestra do Ruído de Lisboa e do Porto. Passem por cá, a entrada é livre, aproveitem. Been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment, threat of violence, humiliation, been that way for a long, long time. مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي؟ ماكلني وأنا عايش ببلادي؟ قتلني زي ما تلت إجدادي؟ أجل القانون عالفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية والله إنكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية هبلت ولدت ولا تسمع عملية انفجارية وهنا ديتنا إرهابية يعني ضربتني وبكيت سبقني واشتكيت لما ذكرتك إنك بديت نصيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار المحجار ما لهمش أهل يدبوهم بالدار إيش كنو نسيت إنو استحق ضب الأهل تحت الحجار وعلى لما وجع الفار بتناديني إرهابي مين إرهابي؟ أنا إرهابي كيف إرهابي وأنا عايش في بلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني وانا عايش في بلادي ليش ارهابي عشان دمي مش هادي حامي عشان رافع راسي وارض بلادي قتلوا حبايبي انا لحالي اهلي تشردوا حضلي انادي بلادي انا مش ضد السلام السلام ضدي علي بده يدي تراثي بده يمحي واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة ومين انتو لسه امتى خبرتو اصلوا عدا شتلتو وعدا شتمتو امياتنا بيبكو ادبياتنا بيشكو اراضينا بيخطفو انا بقولكم مين انتو انتو خبرتو بدلا احنا كبرنا فقر من كبر فوسع ومن كبر فجوحه صار في داعي عملتو منه اجرامي وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش ببلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش ببلادي امتى ببطل ارهابي لما تضربني كف واعطيك خدي تاني كيف تتوقع من اشكر الاذاني تعرف ايش انت ولي كيف دخياني راكع ركبي وعيني مربطات عيون بالارض وجزاز زتتات بيوت مهدومة عائلات مشردات اطفال يتيمة حرية كلبشات انت عمر انت قطر احنا بنقبر ما علينا بنصبر وجعنا بنصطر اهم شي انك تحس بامان اتريح وسيب لنا الالام ما هو دمنا دم كلاب حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب لا دمي غالي رح ادافع حالي لو تناديني ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي مين ارهابي انت ارهابي شوف الشجرة شوف مش حرام هذا كسروه حرام هذا عمره 200 سنة الشجر هذا 200 سنة كانت العالم تعيش منه تدفل منه راح كسروه Stand up because it's right. And when we stand up, sam jam sin šliz Nova kriz Vlado povo brto sin tu Nova kriz Kularinju brank nu krim Nova kriz No, nova kriz No, nova kriz Por sam jam sin šliz Nova kriz Vlado povo brto sin tu Nova kriz Kularinju brank nu krim Nova kriz No, nova kriz No, nova kriz Dois pesos, duas medidas É a balança da justiça Os governados coçam grilhões O povo agarra-se à pizza Para muitos brilha ouro São vidas de grande nível Enquanto o povo sobe o brilho da luz Ao fundo do túnel É na pele que se sente É na rua que se age Esta crise para os filhos da nação É um ultraje Somos personas não gratas Escravos da nova era Se pensas ter a liberdade Estás sentada tão espera De braços cruzados À espera da sopa da pedra ao revés Só nos restará a pedra E pouco mais para o arroz Com pedras fazem castelos Com pedras faço batalhas É a puta tentivada verbal Canalhas, nova crise, nova PID Novos salazaristas, dantes conquistadores Hoje perdemos conquistas Este país dá passo, mas em passo futebol Dois passos para trás, um para a frente em passo caracol Orçamento sem deslize, não há crise Quando o povo aperta o cinto, não há crise Colarinho branco no crime, não há crise Não, não há crise, não, não há crise Orçamento sem deslize, não há crise Quando o povo aperta o cinto, não há crise Colarinho branco no crime, não há crise, não Não há crise, não, não há crise Governo, a maior empresa de marketing Todo o crédito é fornecido segundo um sistema de rating Calculado o risco, o teu destino é ficar pobre Menos potes, menos segurança, logo mais o juro sobe Putos ficam na praia porque o sol ainda é de graça Cotas pagam Sport TV para cobrirem a desgraça O menos vem de pingo doce, troca notas de 100 na bomba Brancos não curtem pretos, à sexta vibram com quizomba Gunas param na foz, agora os betos estão na baixa E o advogado outrora pica o ponto no jumbo, é caixa Tias roubam em lojas de alta costura, sepeiras Levam prateleiras inteiras, tilhas pagando na altura Sacas fazem-se cegos pedindo ajuda para a dose Empresários falam sozinhos, imbuídos numa hipnose Coletiva que espalha o meu karma e corrói o teu lar A crise não passa de uma desculpa e resulta-se num escalar Orçamento sem deslize, não há crise Quando o povo aperta o cinto, não há crise Colarinho branco no crime, não há crise Não, não há crise, não, não há crise Orçamento sem deslize, não há crise Quando o povo aperta o cinto, não há crise Colarinho branco no crime Não há crise, não, não há crise, não, não há crise Há para aí muito MC, pior que o FMI Cruzam dados entre si, parecem um novo bi E este cinto, sinto muito, já não dá para apertar mais Esta crise, não há crise, gera crise Para os meus pais, não há rebaixa Para a classe média baixa, sobe a taxa, mete baixa Vai à caixa, neurónios disfuncionais Mais contas, documentos, caixas de medicamentos Acabaram-se os bons momentos, penhorem-se os instrumentos Quando a fome ataca, a sobrevivência é quem se destaca Na televisão opaca, não capta que o corpo não se adapta O ódio na rua é o escuro como o outro lado da lua Parecemos lobos famintos na disputa de um naco de carne Na crua. A disparidade vai do sol até ao topo da grua Governantes levados ao colo pelo sacrifício de quem sua Liberdade vendeu a um patrão que desapareceu Num paraíso de offshores com ordenados que prometeu Orçamento sem deslize, não há crise Quando o povo aperta o cinto, não há crise Colarinho branco no crime, não há crise Não, não há crise, não, não há crise Orçamento sem deslize, não há crise Quando o povo aperta o cinto, não há crise Colarinho branco no crime Não há crise, não, não há crise, não, não há crise Yeah. me, they try to corrupt me. This ain't no swan song, this is for the ugly ducklings of my country. Game dummy, you can't keep the rain from me. It's us who put in the overtime, they who make the money. Snickering at trickle down economy, we got nickeled and dimed, it's more like highway robbery. Driving the fast lane, eyes on the gas gauge. Listen to neocons cry about black rage. It doesn't stop there, they're the blowhards. They puff out their chest, they're full of hot air. Providing entertainment for the status quo. Then once every 4 years they enter to the black vote. Religion ain't a tool of control. Why they pull the guard card once they're losing in the polls? Foolish, I know, we're victims of circumstance. It ain't coincidence with children of the worker ants. And those in power ain't never owned a pair of dirty pants. But they're quick to kill your health insurance plans. The rich cheat death with their cheap survival. They found more than one way to beat the Bible. Street disciple, my beat's a trifle mega. Don't repeat the cycle, just live your life better. I'ma defeat my rival, that's why I'm writing this letter. To let them know that we ain't giving up the fight ever. Ever, ever, ever, ever. Conspiracy to riot. They wanna corrupt me, they try to corrupt me. This ain't no swan song, this is for the ugly ducklings of my country. You are not alone here. Oh yeah, I got a weapon of mass destruction parked in the back. It's a vessel of gas consumption. Rebels of rap production never adapted to nothing. Imagine my laugh whenever you ask me for something. Like I ain't gave my all. You came fashionably late to the headbanger's ball. After the mob scene lost steam, and after we spilled pig's blood on the prom queen. I've been told with old age comes wisdom, but I found with old age comes old age. We're stuck in our old ways like everything was done much better. In some forgotten era, some stuck in America. I can't begin to name the ways I pin the blame on an administration acting inhumane. If it's killing season, start within. When the hunter becomes the hunted, they outlaw hunting. Confiscate the ammunition, cause there's a wolf in sheepskin, a pit bull with lipstick, a pig in a blanket, some lame duck president. Privatizing profit and socializing debt. Collapse credit, journalists get arrested. Watch the Blackwater operatives go domestic. Oh, that's a problem, well, don't agonize. Smoke them if you got them, a whole pack of lies. Summer, spring, and autumn, now bring the winter time. I don't protest the snow, I shovel it with picket signs. Picket signs, picket signs. Wanna corrupt me, they try to corrupt me. This ain't no swan song, this is for the ugly ducklings of my country. You are not alone here. We have the right to assembly, it's the duty of the patriot to protect his country from the government. But when we try it, but when we try it, but when we try it, conspiracy to riot. Peace rally with my friends, conspiracy to riot. When we have no defense, conspiracy to riot. Rubber bullets to the heads, conspiracy to riot. Conspiracy to riot, conspiracy to riot. When we find voter fraud, conspiracy to riot. When we defy overlords, conspiracy to riot. Or when we finally pull the cord, conspiracy to riot. Conspiracy to riot, conspiracy to riot. When the truth is revealed, conspiracy to riot. We ain't choosing to kneel, conspiracy to riot. Let me be the human shield, conspiracy to riot. Conspiracy to riot, conspiracy to riot. What are you here for? I'm here to kill you. Ei, existe um polícia adormecido dentro de cada um de nós e ele deve ser abatido.

الله أكبر. رأيت كسلام دي من فوق الله أكبر. جامد وقفني كان نموت الله أكبر. من قلبي يقولها بعد صوت الله أكبر الله أكبر. القلب حسين دوزين على العراق وفلسطين. شوفوا الظلم والقهر وينكم يا عرب يا مسلمين. كيشوف ولاد صغار يموتوا بالكرتوش. كيشوف زادة الكبار من وسخ الدنيا ما شبعوش. كنا قبل حاكمين العالم من مشرق للمغرب. شوف الأحوال اليوم اش صار. العرب شبعوا من السب. شبعنا الذل شبعنا مقتلوا عبري حركوا فينا. سرقونا عباو الكلوش. كيف مصونا فسقوا علينا. خرينا بالشهوات شباب يعشق الفساد. حبينا مارلين مانسون ونسينا القدس وبغداد. اللي فات مات مجد العرب غدوة يرجع. كتب القرآن علينا حق. راية الإسلام هي اللي نرفع. من اليوم علنت الحرب بسم الله الله أكبر. علي فرب نعمة الإسلام علي تخاوت شبر. إن شاء الله نكون مش شهداء اللي تذكروا في القرآن. فوق جبيني نور الله قلبي مسلح بالإيمان. الله أكبر. راية الإسلام دي من فوق الله أكبر. جامد وقفني كان الموت الله أكبر. من قلبي قولها بعد صوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. راية الإسلام دي من فوق الله أكبر. جامد وقفني كان الموت الله أكبر. من قلبي قولها بعد صوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. راية الإسلام دي من فوق الله أكبر. جامد وقفني كان الموت الله أكبر. من قلبي قولها بعد صوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر. راية الإسلام دي من فوق الله أكبر. جامد وقفني كان الموت الله أكبر. من قلبي قولها بعد صوت الله أكبر. Wissam Philistine drowning in sounds of screams and cry. Yeah, tell me, when will you lay your hands for me? Why have my feet served and done me? I am a man that will be free. Can you believe? Tell me, where is the army Muslim me? Where is the faithful rescue me? Yeah. Where's the Imam? Yes, yeah, to those who hold the cause of God that grows from the man. We give a strike for your fam. Plus every mother that's lost a child like a man humps. Stop them mothers, don't ever cry for us, man. Trust, listen, we'll live and die for Islam. Cause spilling our blood but we're willing to fight back. Visions are killing, are filling your screens now. But somehow that made us the villains. I scream now, bruv. Yeah, they must have had it all planned. Just waiting for Satan to bait in my big hand. While we're debating, they're taking up more land. They're breaking up houses, making it foul in the ground. Stolen groans from old hands, bro. It's not enough, got them raising a wall now. They're taking the soul out, we're having a cool out. Over the border, we're hearing them call out. To espouse in your thousands and you see how you're blending it. Those are the facts in your back and you're bending it. When they attacked it was us who defended it. Instead of facts it's your tanks that you're sending in. Bruh, no, that can't be warning it. The first Qibla you bomb is in. The sixth of Dawn and act the Quran for the army. The pact every act in Islam is in. Backtrack, take it back to Salahuddin. Brothers in arms cause they harm in the acts again. Ring the alarm, arm the tanks to leave a bleeding mother's heart. West Bank where the kids are screaming your alarm. Tell me, when will you lay your hands for me? Why have my people so abandoned me? I am never done as a to Allah, and I do not accept you or your authority. I do do not accept Tony Blair or Bush. I accept Allah subhanahu wa ta'ala. I do not fear you people. You people are acting on hate. You show no compassion, no mercy, because it's not instilled into you. You're just bullies. Bullies. Let me show this man what for. What are you gonna do? Lock me up? What else are you gonna do? Beat me up? What else are you gonna do? Tell what me, can you do? Fechem os olhos, eu sei porque cá estamos. Neste sol que calcamos, do qual nos alimentamos. Semeamos ventos, colhemos as tempestades. Como semear mentiras e colher falsas verdades. Tanta violência nesta terra mágica, trágica, por vezes tristemente entusiástica. Também bela que me faz tremer de medo, como a lua o é. E tenho o seu lado negro. Biografo a minha causa, mostro o meu valor. Para mim no arco-íris ainda lhe volta uma cor. Por favor, sente este calor iluminador. O poder puro e verdadeiro está no interior. Podia falar de guerras com mais alguns argumentos. Lembrar-vos para quê? Felizes estamos isentos. Como os ventos, o cheiro. Alguém entende a balança da justiça. Para que lado pende? Ninguém se rende, tudo o que prende desprende. Não vejo fogueiras, mas uma vela que se acende. Uma gota no oceano. É esta rima de tara perdida. Em mudança de clima. Alguém me incrimina, passo de peixe a anzol. Vitória garantida como o bom canabinol. Em gol, em prol da paz. Repito, da paz. Caminha a meu lado, verás do que és capaz. Há quem tem o sol à frente, mas só sonho com a lua. Quem já tem a felicidade, mas em vão ainda procura. Não adianta abrir os olhos quando a cegueira continua. Não vivas com sonhos, outra vida ninguém vai ver a tua. Amigos valem mais só pelo senhor. Não te apoio quando é preciso. Na vida existe um só tesouro, que é sem dúvida um amigo, um sorriso. Um gato inseto, ouvi, passa este aviso. A amizade não é comprada. Passa de borla ao serviço, como um peixe caro. Doce ao sobrevivo no oceano. Não queiras o impossível, podes realizar o teu plano. Mano, a amizade quanto mais, por isso não sigas ao engano. Não procures mais, abre os olhos, mano. É o que eu digo, porque muitos estão sempre lá, mas só pouco estou contigo. É preciso mais que um chaves para considerar alguém amigo. Viste a ver, quem te quer bem? Mas também ainda mais perto, existe sempre um inimigo. Escuta e fica atento ao perigo. Explosões de palavras, cada uma um estilhaço. Passo a passo, deixo de ser um soldado raso. Traço um traço, tento entrar no compasso. Abro o meu espaço, nada feito ao acaso. Crio um laço, se for por um abraço. O que eu puder fazer pelo movimento eu faço. Fundo-me numa liga mais forte que o aço. Morrerei pelos meus, se for o caso. Atingir a meta depende disto e daquilo. Imitação de sorrisos, lágrimas do crocodilo. Mais comprido que o Nilo é o meu vocabulário. Ainda não findou o dia e já não tenho diário, nem Super Mario, nem nenhum super-herói que nos salve da verdade quando ela dói. Por isso constrói, criamos os alicerces. Solidificar, sublinhar as nossas teses. Errado, pecado, já estou desligado. Transformo em fuma e erva, não a como como gado. Para já meio calibre de palavras letais. Passo nos jornais, no detector de metais. Fatos reais, com final triunfal. Música para os meus ouvidos, já se nesse carnaval. Respeitas inquilino-me num gesto absoluto. Caso contrário, nem sequer fico do luto. Se a vida houver algo que não entendas, procure então conhecimento. Só ele te pode iluminar, abrir as portas ao pensamento. Abramento, saber não ocupa espaço. Deixa o vazio que tens por dentro. SOS, ignorância e estupidez. A cultura é essencial. Os beneficiados são vocês. Um, dois, três, é tão fácil como contar. Ninguém nasce ensinado, todos temos que nos esforçar. Temos que dar o nosso melhor constantemente, aperfeiçoar. Não te deixes ser enganado, cair em erro. Se não entendes o que dizes, poderá ser o teu enterro. Limpa a cera dos ouvidos, escuta o conselho do barraco. Não desistas de ti próprio e quem o faz torna-se fraco. Por isso, se arrepensa, pensa de novo. Ou realmente és inteligente, ou será que salvaste a pele do novo povo? Pode ser pobre, mas não é ignorante de todo. Podemos viver na merda. E mesmo assim, Deus te guila bem do lodo. explosões de palavras, cada uma um estilhaço. Passo a passo, deixo de ser um soldado raso. Traço um braço, diante o interno do passo. Abro o meu espaço, nada feito ao acaso. Crio um laço, se for puro um abraço. O que eu puder fazer pelo... What are you here for? I'm here to kill you. We'll be right back. Liberation, I'm when the people rule. Well, I need people rule right now. trivial and have their own convictions. You say they've got it wrong because they don't agree with you. So when the revolution comes, you have to run through. You say that revolution means freedom for us all. Well, freedom just like freedom when your back's against the wall. You talk about fake power, with violence that's your tool. You speak the liberation, and when the people rule. Well, I need people rule right now and turn to their fate. That's our nonsense, prayers. They're up for such a label. You indoctrinate the masses to serve your new regime. And simply do away with those whose views are too extreme. Transportation details be left to British Rail. Where cycling be succeeded, Norsey gas will fail. It's just the same old story of man destroying man. We've got to look for other answers to the problems of this land. You talk about great power, with violence at your soul. You speak of liberation, and when the people rule. Well, ain't it people rule right now, we're doing for their space. Just like that, they're up for such a day. Brother, zero. Casa Viva, uma rádio nada amiga. Acompanhava o olhar vazio. levantavam-se por causa do cair da noite. E o pobre homem seguia o destino sem rumo. Arrastando o seu cadáver.